dias, igual Davi. Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo! Antônimo.